vês. Cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor, que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tripulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Deus está vendo tudo, meu irmão. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te ver chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo que dizem, o que Deus tem com você é sobrenatural.